Senhor, Tu que me destes força para acordar mais um dia, permite que eu realize a Tua vontade, que neste dia, mais uma vez, eu possa dignificar o Teu nome e que a árdua batalha desse dia seja acompanhada de perto pelos Teus olhos brandos para que eu possa trazer para o meu lar os frutos da Tua misericórdia. Neste momento, entra no ar ZYK 344, 1010 kHz, Rádio Missioneira, a rádio líder nas missões. Acompanhe nossa programação e tenha um bom dia. Você conectado o tempo todo com a Missioneira. Acesse radiomissioneira.com. Curta nossa fanpage facebook.com/radiomissioneira. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A seguir, Alvorada Missioneira. A Rádio Missioneira apresenta na sua primeira atração do dia, programa Alvorada Missioneira, despertando junto com você e com a boa música do Rio Grande. Está no ar, Alvorada Missioneira. Às 5 da madrugada, costeando o fogo me sento, e ali no mais me aquento diante o estalar de um pau-ferro. No campo, um touro dá um berro de estremecer o galpão. Vou campeando a estação do Alvorada Missioneira, com a cuia de companheira, prosa, marca e tradição. Buenos dias, gauchada! Estamos chegando mais uma vez aqui para trazer mais uma edição da programação do Alvorada Missioneira, esse que se faz presente todos os dias na sua madrugada missioneira, né, meu parceiro velho? Isso mesmo, viemos chegando mais um dia para trazer a buena música do nosso Rio Grande Velho. E a boa prosa, né, tia, deste amigo que vos fala. Isto mesmo. Hoje, dia 27 de outubro de 2020, terça-feira, agora 5 horas e 2 minutos. A temperatura no momento para São Luís Gonzaga é de 17 graus. A umidade relativa do ar é 96%. E a probabilidade de chuva para o dia de hoje é de 30%, né, tia? As temperaturas oscilam entre 15 a 26 graus, né, no dia de hoje. E a chuva tem 0 milímetro para hoje, né? Isto mesmo. E já vamos abrir de veredita a parte musical. Enquanto tu vai te aprumando, tu vai ajeitando o teu amargo daqueles de fazer cachoeira na cuia, né, meu parceiro velho? Isto mesmo. E eu quero te dizer que o telefone já tá liberado. Se tu quiser dar um toquezito e pedir aquela marca buena, pedir uma lembrança, uma homenagem, isto mesmo. Pode ligar pelo telefone 3352-4141 ou pelo 99986-2313 ou no 99600-3384. Querendo mandar aquele teu recado de áudio, pode mandar e abrir o peito aqui na programação do Alvorada Missioneira, meu parceiro velho. Vai tenteando por aí, fique firmezito na nossa companhia para abrir a programação do Alvorada Missioneira. Bom dia, tenham todos uma ótima terça-feira. Agora 5 horas e 9 minutos, tá marcando aqui no Cebolão, na parede da Rádio Missioneira, né, tchê? Isso mesmo, hoje dia 27 de outubro de 2020, e está saindo o mês de outubro, né? Os dias vêm atropelando, né? Isto mesmo, não é fácil, mas não é muito difícil também. Temos que correr atrás da máquina, né? Isso mesmo, agora 5 horas e 9 minutos, 5 e 10 melhor dizendo, eu destaco a retificadora Missões, retifica em motores diesel, gasolina, álcool e injeção eletrônica, revisão em caixas, diferencial e freios de veículos leves e pesados. Fica localizado junto ao trevo da antiga César, hoje Copatrigo, e atende pelo 3352-2614. Ou pelo 99911-7068. Desde 1976, cravadita aí no Torrão São Luizense, atendendo São Luís Gonzaga e toda a região missioneira com aquele bom serviço e aquele precinho louco de especial. Precisou de um serviço de qualidade? Cruza lá na retificadora Missões, meu parceiro velho. Vamos mandando um abraço já ao pessoal que salta cedito no Mas a Indiada, que tem por costume saltar na madrugada missioneira, né, tchê? Isso mesmo, gostam de escutar e olhar também a alvorada missioneira quando vem destapando a barra do dia, os passarinhos cantando, a sariama piando. É coisa bem linda do meu Rio Grande, né? E de vez em quando um touro berra lá no fundo da invernada e um cavalo dá um relincho na estrevaria. Louco pra saltar pra mais um dia de São Pega, mais um dia de lida, né? Isto mesmo. Vamos mandando um abraço aí ao Felipe Machado, Taura do Rio Grande, lá da banda da Timbaúva. Sempre ligadito no Mas aí na programação do Alvorada Missioneira. Um abraço, Taura do Rio Grande. Tá lá pela Fazenda do Cedro, marcando presença e audiência aí no Alvorada Missioneira, né, tchê? Também seu Buja Matoso nos mandou um costumeiro positivo ali. Tá mandando tudo de bom aí pro pessoal. Igualmente, seu Buja, uma ótima terça-feira e tudo de bom. Também nos passou um fio lá do Passo do Quaresma, aquela legenda do Rio Grande, seu Liso Schmidt. Tá pedindo sucesso com o Carlinho Gonçalves, há quanto tempo? E nós vamos trazer de veredita no Mas. Nos noticiou também que lá no Passo do Quaresma deu uma chuva abençoada, deu 57 milímetros, né? Coisa bem buena, graças a Deus, tava precisando, tava na hora, coisa bem boa, né? Tava no, a chuva chegou quando precisava, né? Isso mesmo, e agora já tá começando a nova cultura de soja aí, tem uns quantos amigos plantando. Então com essa chuva já vai dar uma baita ajuda aí, né, tchê? Isso mesmo. Quando são 5 horas e 12, eu trago cantando na parte da sequência musical Carlinho Gonçalves, Há Quanto Tempo. E depois chega Naí Guedes e a família Guedes cantando O Mal e a Cura. O telefone tá liberado, parceiro velho. 3352-4141. Ou no 99986-2313, ou pelo 99600-3384. Querendo abrir o peito aqui na programação, manda teu áudio, meu parceiro velho. Isso mesmo, e sempre lembrando que a Rádio Missioneira logo, logo estará em frequência modulada. FM 94.9 com 30 mil watts de potência em seus transmissores. Vai ajeitando teu mate, parceiro velho, e fica aí na nossa companhia. Carlinho Gonçalves canta para o seu Liso Schmidt lá pelo Passo do Quaresma.